York e transmitida mundo fora para lançar o novo Perfect Strangers. Os Deep Purple Mark II reuniram-se. É disso que aqui faremos notícia daqui a pouco. Entretanto, já ocupando o espaço rapidamente com as edições nacionais, os canadianos Helix, segundo álbum depois de No Rest for the Wicked, Walking the Razor's Edge. As chamas iniciais de hoje, Gimme Gimme Good Lovin', um velho original do tempo do Bubblegum Rock Music, readaptado pelos Helix para o novo Walking the Razor's Edge, uma das edições nacionais que tem destaque aqui hoje no Lança Chamas e a que voltaremos ainda durante o que sobrar desta nossa emissão. Curiosamente é a mesma etiqueta, o mesmo selo Capitol, que também se marca num outro álbum hoje em destaque por aqui, Billy Squire, edição portuguesa, portanto, Signs of Life. Lança, chama-se FM Estéreo do Comercial até às 19. Foram duas faixas, cada uma delas para um álbum em destaque hoje e em edição nacional já. Helix, Walking the Greatest Edge e Billy Squire, Signs of Life. Mais outros dois para saliência, se possível ainda hoje. Red Rider e Dio no seu novo. Descobrimos um Twisted Sister, Stay Angry, cópia portuguesa para oferecer, portanto a mais, repetido aqui no Lança Chamas, para oferecer a um dos ouvintes desta emissão, que tenha entretanto o trabalho de ligar para o 682079, respondendo a uma pergunta que se relaciona com o nosso passo seguinte nesta edição do Lança Chamas. Algures a meio da semana que agora termina, os Deep Purple reunidos em New York e numa emissão Rock Bottom em Baltimore fizeram uma conferência de imprensa de expansão mundial que nós captamos e que transmitiremos em excertos, onde compareceram 4 dos 5 membros dos Deep Purple Mark II, 4 lá presentes e um outro que faltou por impossibilidade qualquer e particular de ali estar presente, já que essa sua atitude tem sido comum ao longo de uma outra velha história dos Deep Purple. Bastará pelo 681079, para quem souber só naturalmente, tentar acertar no membro que faltou à conferência de imprensa mundial do lançamento de Perfect Strangers, que imediatamente se segue dos Deep Purple reunidos. São sons entretanto aqui do álbum Prémio e que é quase castigo para quem acertar. Twisted Sister, Stay Angry. Exemplar de Stay Angry, o novo Twisted Sister já em cópia nacional para César Azevedo do Porto, que entretanto, para não esperar o tempo todo habitual nestes envios via CTT, irá mandar o seu disco ser recolhido por um seu amigo, nome que interessa apenas aqui para as relações públicas da Comercial. É na Rua Sampaio Pina 26 e nas relações públicas referidas que a cópia oferecida hoje pelo Lança Chamas deverá ser levantada. César Ribeiro de Azevedo acertou de imediato, não era difícil aliás, o homem que faltou à conferência de imprensa mundial dos Deep Purple era o ovelha negra Richie Blackmore. We're back live with Ian Paice, Ian Gillan, Roger Glover, and John Lord of Deep Purple. We're sorry to say that the fifth member of the band, Richie Blackmore, was unable to join us today. Members of the press are ready with their questions for the group, so let's get started. Fatima Igramhan from the German radio station SWF3. What was the main reason for the reunion of this band, since everybody was working on more or less successful solo projects? Na conferência de imprensa transmitida a partir do programa Rock Bottom de Baltimore, estação da FM, que foi captada, entretanto, por todo o mundo, Portugal inclusive, e também o resto dos Estados Unidos, Canadá, Europa Continental, Austrália e Japão, incluiu como primeira pergunta a única estrangeira presente, afinal, pelo menos em loco àquela conferência de imprensa, ou a única que teve direito à participação. Todos os outros acompanharam apenas a captação da mesma, tal como nós, daí não ter havido direito à intervenção. A americana, como se costuma dizer, era alemã federal e perguntou naturalmente a um dos quatro membros presentes, onde Richie faltou, John Lord, Ian Gillan, Ian Paice e Roger Glover, porquê ou porquê daquela reunião, as razões que se moveram, as forças que se moveram por trás desta reunião um pouco inesperada e, de qualquer modo ou de certo modo, sensacional, tal como a sua segunda pergunta seria relativa aos esforços que os Deep Purple teriam conseguido desenvolver para fazer face aos grandes progressos que a tecnologia musical tinha tido desde a altura 72-73, em que o Deep Purple principal se tinha dissolvido. Maybe afterwards. Fine. But he has to warn you, he's a karate expert. So I think there have been no compromises made as far as we're concerned. When I heard the album for the first time, it was, to me, obviously Deep Purple. The sound was obviously Deep Purple. And John's still playing his Hammond organ and playing the piano and using some contemporary effects, but they're not dominant by any means. A resposta às duas perguntas por parte dos membros do Deep Purple, que se desenvolveu, aliás, que se dividiram, desculpem, entre Roger Glover, um elemento sem dúvida em proeminência de momento, pelo menos porque foi quem produziu o álbum, e também Ian Gillan, também a voz mais bonita do grupo, mesmo para conferências de imprensa, foi que a reunião ultrapassou-os de certa maneira. Havia fortes pressões e fortes vontades por parte de empresários, companhias de discos e uma série de outras forças de marketing que falavam cada vez mais na possibilidade de grande sucesso em 84, 85 para a reunião de uma das bandas mais seminais do hard rock, na altura exatamente em que o mesmo e a sua forma heavy metal têm estado a conquistar mercados aos grandes milhões, especificamente nos Estados Unidos. Não é por acaso também que o lançamento dos Purple é todo concentrado nos Estados Unidos e não é também por acaso que a sua turnê começa no Japão e na Austrália. Tudo faz, portanto, àquele que é o meio mais crítico, também mais incisivo e às vezes menos desculpador, que é a Grã-Bretanha, onde exatamente os Deep Purple fazem favor de terminar a sua turnê mundial lá já para meados de 1985. Estamos aqui a abreviar já um total de respostas por parte dos quatro membros do quinteto Deep Purple que irão soar aos vossos ouvidos na língua original que captamos via as comunicações internacionais Marconi e um satélite para vos transmitir por aqui. As perguntas que se seguem são todas de estações FM dos Estados Unidos, Houston, Texas e uma série de outros locais, onde se fala, por exemplo, na data de lançamento do álbum, novembro 2, já efetuada, portanto, e também na direção musical esperada. É Gillan com uma certa piada que explica ou responde a esta pergunta, dizendo que não esperava, francamente, uma direção musical muito especial que fugisse àquilo que era a magia, a química interna do grupo, em relação ao Deep Purple 1973, portanto, o que eles chamam continuamente de Deep Purple Mark II. Essa magia, essa química voltou a funcionar, é o que eles consideram, e daí não haver grandes alterações em relação ao som com que eles abandonaram e deixaram todo um grande lote, legião melhor, de fãs. De qualquer modo, aceitam que as diferenças são grandes numa década e que uma boa parte da tecnologia que se desenvolveu é para ser aproveitada, o que foi na medida do possível. De qualquer modo, os Deep Purple não são gente que se sinta, por exemplo, muito entusiasmada neste momento com o recurso ao vídeo, e consideram até, de uma maneira que nós consideramos algo estranha, que o vídeo poderia, de algum modo, destruir uma imagem que eles queriam preservar. O som dos Deep Purple, que terão a ocasião de ouvir no título tema de Perfect Strangers, numa audição mundial que daqui a pouco vai soar no Lança-Chamas, é na realidade a velha transposição de 1974 para 84. A captação mais limpa, um esforço talvez de produção mais limpo também, mas no fim de contas as marcas típicas do órgão do John Lord, da vocalização sempre profética e quase operática de Ian Gillan, e também aquele outro pendor muito certo de Roger Glover e do baterista Ian Paice, considerado desde sempre um dos mais pendulares baterias do hard rock, ou pelo menos o inventor de uma certa batida à hard rock. Falamos já também, e a resposta vai seguir-se logo a seguir às nossas palavras, em relação ao percurso da turnê, que Ian Gillan, com outra vez com certa piada, indicou seguir o caminho do sol, já que a Austrália e Nova Zelândia começam já em novembro, depois os Estados Unidos, mas pelo lado oeste, depois o Japão, depois o outro lado dos Estados Unidos, a costa do Atlântico, e depois, finalmente, a Europa, e mesmo assim caminhando do sul para o norte. O final mesmo, e para que os críticos não tenham grande ocasião de ter impacto nas suas críticas, é a Grã-Bretanha, onde os Deep Purple não esperam ter grande efeito neste seu álbum e nesta sua operação. In California. I was wondering, lighting and special effects have come a long way since the early days of Deep Purple. In fact, stage lighting has made great strides since that time. And it's, if you look, in fact, on the Made in Japan cover, you'll show how simple it was then. So what can we expect from Deep Purple stage-wise over the next year? We're going to use so one on both sides of the stage now. we have to acknowledge that things have changed. But we've all, as Roger said, we've all been working all the way through this period between the first Purple and what we are now. And we're used to the fact that we have to use good lights and we have to use good PA and we have to use them to the best advantage. So hopefully we'll be able to take this opportunity to use good lights to their best effect and good PA to its best effect. You're talking about an 8-track tour instead of a 2-track tour already, basically. Yeah. I think also the thing with that any stage that we might construct to take with us, it would have to be a stage that was in itself meaningless until we got on it. We won't be taking replicas of castles around with us and pyramids, and there's no knights in shining armor bit about this band, that which is a sort of current obsession with quote unquote heavy metal bands. What about Stonehenge? I've got an option on Stonehenge. There's a spare Stonehenge set lying around in England. Thanks very much. We'll see you in San Diego. Thank you. Good afternoon. I'm Rad Messick from WDIZ in Orlando, and over the past few years, I guess, it's been pretty well publicized. You guys have had some personality problems or some inner conflicts. How's that situation nowadays? And I guess maybe even more obvious than that, where's Richie? Well, Richie's fixing his cat today. As Sister Matilda says, Richie, don't do this sort of thing. We've all still got our own personality problems, but I think the only problem that happened at the end of 72 and into 73, when this particular lineup split, was that we were basically knackered, exhausted, and there was very little experience from management and things like that in those days in terms of how to deal with people, how to say, okay, stop, just take 3 months off, take 6 months off, get away from each other, you come back fresh, and all that sort of thing. I think the one thing we have learned is to be able to recognize those symptoms when they arise now, and hopefully cater for them. We're not looking on this as a one-off, one-album, one-tour reunion. This is permanent. Permanent as it can be in a rock and roll lifetime. Thank you. Appreciate it. We've been talking a lot about the new album, and I think everybody's anxious to hear a little bit of it, so we're going to play the title song. Here's new Deep Purple, Perfect Strangers. Thank you. através do lança-chamas foi o assinalar da reunião mundial histórica 10 anos depois, ou praticamente 10 anos depois, do Deep Purple Mark II. Roger Glover e Ian Paice, a secção rítmica. Glover produziu também o álbum, captado através de um estúdio móvel. O grupo instalado numa cave numa cidade longínqua, Vermont. Os outros, Richie Blackmore, que faltou à conferência de imprensa, mas que está presente no LP, Ian Gillan, a voz histórica do Purple Mark II, e ainda John Lord, umas teclas que aqui se ouviram profusamente. Foi o título Perfect Strangers, do álbum do mesmo nome, que relança o Deep Purple Mark VII. Mais uma vez a chamada de atenção feita um pouco antes da transmissão da conferência de imprensa, o título Perfect Strangers dos Purple foi captado tal como a conferência de imprensa via linha telefónica, daí a óbvia falta de qualidade sonora do tema que acabaram de ouvir. Para dentro em pouco, ou em breve, os sons verdadeiros da reunião DP, Perfect Strangers. Lança Chamas FM Estéreo da Comercial. Foram já duas aliâncias para edições nacionais. Helix Walking de Razor's Edge. Apenas passado em uma faixa, uma pena, mas o tempo não vai dar por esta vez. E também Billy Squire. De resto, a conferência de imprensa cedida há mais de 8 dias em New York, diretamente para todo o mundo, por 4 dos 5 membros do reformado Deep Purple. Foi também em más condições sonoras reproduzido o título Perfect Strangers do novo álbum de reunião, a aparecer por aí mais dia menos dia, e em Guisa de Soltas, ou à Guisa de Soltas, Killed by Death, do álbum que continua a aguardar passagem de destaque, o duplo No Remorse. Sábado passado passávamos Hail to England, o penúltimo Manowar, com a esperança de rodar o novo, o que sucedeu graças a Vítor Barão e à sua amizade também por esta emissão e por todos vocês, de imediato no sábado seguinte, Sign of the Hammer. From the tree. The Oath, um dos temas possíveis em destaque no álbum novo Sign of the Hammer dos Manowar. Ross the Boss, já velho conhecido, guitarras, teclas, Scott Columbus, bateria, percussão, Eric Adams, vocalista, Joey DeMaio, baixo de 4 e 8 cordas, aliás o 8 cordas estará aqui em particular evidência, num tema que os Manowar dedicaram à chacina da Guiana, reportada há algum tempo, tanto na televisão como em outros meios de comunicação social, como um dos desastres de fanatismo religioso mais importantes do final do século XX, Guiana, Cult of the Damned. Thank you. Chamas a parte final da edição de hoje, sábado, FM Estéreo do Comercial 18-19, dois títulos de Oath, Thunderpig e Guyana. Cult of the Damned, o novo Sign of the Hammer, Manowar. Give us your word on the ground.